debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância, então não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Sejam